Essa é a Rádio Caruncho de Cachoeira do Sul. E esse está começando mais um Deu na Telha pelas ondas da sua Rádio Caruncho. Vamos apresentar o pessoal da mesa aí hoje, convidados especiais. Bom, eu vou me apresentando, eu sou o Perninha e vou estar com vocês até as 22h30. Boa noite. Deixa eu me apresentar. Eu sou a Momô e vou estar junto com vocês nesse programa de hoje. É isso aí, galera. Ed falando aí. Vamos meter muito rock and roll hoje, porque deu na telha e tamo aí, né, velho? É o Zarag, tamo na área pra arrebentar tudo e é isso aí. Eu sou o Vertov e tô sempre aqui. Eu sou o Boris, tô quase sempre aqui também, hein? Hoje vamos fazer um sonzinho bacana aí pra vocês. Começamos com Metallica, Whiskey in the Jar, Rammstein na sequência e AC/DC. Vamos abrir os trabalhos de hoje. 1, 2, 3, valendo! Yeah. lost, but you lost me. You lost me. Aí, esse foi o Deu na Telha, primeira parte do programa. Rolou aí Metallica e AC/DC Rammstein. Bom, agora vai rolar os sons locais aí, Suicide Evolution, aqui de Cachoeira do Sul, banda da gurizada aí que anda com a galera. Bom, mas antes disso, vamos agradecer aí o programa Cachocaus, baita programa que rolou um pouquinho antes aí, programa que rola das 8 às 9 horas da noite, hoje um pouquinho mais tarde. Vamos falar um pouquinho da Suicide Evolution, banda de Cachoeira do Sul, banda da galera. Bom, essa banda foi formada em 2010 com o nome de Ace of Spades, que posteriormente trocou para Suicide Evolution. Eles fazem um thrash metal autêntico e energético, com as principais influências Creator e Sepultura. Atualmente, eles estão com um EP gravado chamado Inner Hate. É uma banda muito legal aqui da nossa cidade. Vamos entrar no Facebook, facebook.com/suicideevolution, e conhecer um pouco mais da banda dos guris, então. Os integrantes da banda aí, alguém... Bom, é formada por... Ela é formada pelo Rafael Amaral, pelo Renato Schumacher, pelo Robson Moreira, pelo Thiago Killer e pelo Jefferson Oliveira. Vamos curtir então o som, galera. Rádio Carucho, FM Livre de Cachoeira do Sul, tchê! Lobisomem do Alvoredo, todo mundo tinha medo. I'm not afraid of the dark. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. Vocês ouviram aí um bloco dos nossos queridos aí de Cachoeira, a banda Suicide Devotion e a banda Rotten Field, o Empires Will Fall. Passar aqui pro Zaragi, eu falei, né? Já era. E que vai dar uma faladinha aí sobre a Rotten Field. E aí, galera, o seguinte, Rotten Field é outra banda aqui da cidade, de um pessoal que é amigo nosso aqui também. Eles começaram em meados mais ou menos de 2011, e o som deles mescla thrash, death metal, de qualidade, de pesada. As principais influências deles são Machine Head, Slayer, Pantera, Sepultura da Antiga, e mais algumas outras coisas desse gênero. Atualmente, depois de várias formações, a banda conta hoje com Douglas Manick no vocal e no baixo, Alex Mendes na guitarra e Guilherme Machine na bateria. Essa é a formação, um baita power trio de thrash e death metal. Agora vocês vão curtir aí, espero que vocês gostem. Porradeira na cabeça. No próximo bloco, pra dar uma aliviadinha na cabeça da galera também, né? Dar uma acalmadinha no coração. Vai entrar aí uns... pra aliviar a cabeça. Um Red Hot, primeiramente. E depois volto de novo com Rage Against the Machine. E você já sabe como é que funciona o resto. Caruncho FM, direto de Cachoeira pra vocês, galera. Quem fala é André Schopenhauer, na Rádio Caruncho FM Estéreo, Cachoeira do Sul. Waiting for that little girl is singing songs to me beneath the marquee.

isso aí, galera. Esse foi mais um bloco aí do Deu na Telha. Encerrando esse bloco, Metallica Enter Sandman aí, um baita de um rock clássico aí, foda pra caralho. Isso aí, vamos dar seguimento aí ao programa. Queria mandar, aproveitar já esse espaço aberto aí, mandar um abraço pro pessoal que tá ouvindo o programa, o Guidotti, a Sami, o Patrick, o Quinho, a Altieli, e o Legi e toda a galera aí que tá ouvindo o programa. Ah, tá, me passaram o microfone aqui às pressas, que não sei pra quê. Por que tu me passou o microfone pra mim? Ah, mandar um abraço pro pessoal que curte o pôr do sol lá no Mauá. Tá, isso aí então, vamos rolar um som aí, galera. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, a pedra que faltava no seu sapato. Ah, meu Deus do céu, que se há de fazer? Rádio Caruncho, FM Livre, a preferida da chinelagem. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, a pedra que faltava no seu sapato. Yeah! Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. Vocês estiveram aí, então, com o programa O Que Deu na Telha. Muito bem, vou passar aqui, então, o microfone pro pessoal fazer as despedidas aí, rodada final. Aí, galera, se despedindo aí, esse foi o mais um Deu na Telha. Quarta-feira, às 21 horas, estamos de volta com, a nossa programação. Som nacional e internacional, o melhor e o pior do rock. Teremos um especial, só para avisar a galera, teremos um especial com bandas de Santa Cruz do Sul, região aqui de do Rio Grande do Sul. Passar o microfone para os nossos companheiros que estiveram conosco hoje, Momose e Zazá. Aí galera, valeu todo mundo que tá curtindo aí o nosso som. Semana que vem vamos vir de novo, vamos chamar todo mundo pra escutar, vovó, titio, titia. Semana que vem é nós, cara, tamo aí. É isso aí galera, valeu a oportunidade mais uma vez. Se me convidar, tô aí semana que vem de novo, né? Se me convidar, fico ouvindo em casa, paciência. Cadê o próximo? Vem. Eu que tô fazendo trancinha. Ei, valeu aí pessoal aí que curtiu o programa hoje aí, o Deu na Telha e o Cachocaus. Fazendo propaganda já aí, semana que vem tem mais um Cachocaus aí. Não sei ainda o que vai rolar, mas alguma coisa vai ter aí. É isso aí. Aí galera, valeu aí prestigiando. Amanhã aí, 10 horas da noite, um Gavetão do Sol tocando melhor, vão arrastando o sofazinho. Aquele velho esquema de uma semana passada, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, vai ouvir a primeira vez, mas todo mundo ouvindo. Aí galera, sou o Redson, tô colando agora, pode crer, abração pra gurizada aí que tava colando a programação, vamos lá. Então tá, eu sou o Vertov, você ouviu aí, bah, me enrolei todo no fio aqui do microfone, você ouviu aí, então o que deu na telha, na próxima quarta-feira tem de novo, amanhã às 10 da noite tem o Gavetão do Sol, só com as pedras. E daqui a pouco a gente entra aí com contrabanda, vou dar o stop aqui e botar o outro pra gravar e não sei o que lá.